falam que depende dela. Então é muito travado, com um estilo muito burocrático, enfim, dificulta a rapidez nas decisões, dificulta a rapidez nas ousadias, e fica meio que podado. Meu limite é muito pequeno, Então, me porta-voz na cama.